10077 to Frankfurt via the flight level 310 via Upper Whiskey 58 after Recife cleared the flight plan route. Take off for runway 10 after departure turn left. Book departure Aracaju transition Salvador approach control 119.35 squawk 5136. 360, voo Leda, está presente. Leda, obrigado. 360 subindo, web. Conca, Roger, and Aracaju, and Omega, and 4513. Condo 077, read back correct, report ready for startup. Condo 077, que é mais forte. Ciente número 36259, informação uniforme. A gente vai copiar a informação. Três decolados 10, controle 119, decimal 35, bom voo. Manda 193. Boa noite. 174 Campinas, 4 horas, confirma? Você é 2736, contato radar, super nível 090, sai da Conde. 090 na Conde, 2733. O nome é 0. Está pronto para cópia? Está pronto, 3897. 3897 autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340. Decola pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da saída da EL após Leda voa Eudes. Via Upper Zulu 44, controle 199.35, torre 198.62, aciona 5132, o TAN 3897. Salvador Guarulhos 340, decola 10, direita. Dael Leda Eudes, via pelo 44, 935, 865, 132, o TAM 3897. É Marapuxi, vem aqui acionamento, seu nome é o 25, 3897. Botejamento correto, chame pushback acionamento 3297. Chamará. Gol no 567, pronto para cópia? Pra chegar. O Gol 1567 autorizado, Salvador, Brasília, nível 360. Decola a pista 10, realiza o perfil da saída Arbor. Após Arbor, voa Elefa, via Pesulu 17. O controle 199.35, a torre 198.62, aciona 5143, Gol 1567. 360 autorizado para decola da 10, Arbor, Elefa. Previa para o Zulu 97, controle 1935, torre 186, transponder 5143, voo no 567. Protegimento correto, reporta para o pushback acionamento no 567. Reportará 567. Oxenê 6259, está pronto para a cópia? Está 6259. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola pista 10. Com curva pela direita, realiza o perfil da saída da EL Leda, após Leda voa Eudes, via Upper Zulu 44, controle 199.35, torre 198.62, aciona 5140, Oxenet. Oxenet 6259, atualizando Guarulhos 360, via Upper Zulu 44, controle pela 10, curva direita após decolagem, da EL Leda após Eudes, controle 1935, torre 286, transponda 5140, posição 1. Protegimento correto, reporta pushback acionamento ao chanel. Muito boa noite, meu Benderon, quando estiver pronto. É, pois tá, da Força Aérea começar a rolar, autorizada, né, mantém, no 601. Aqui eu já tá iniciando, tá autorizada aqui, mantém, 1-0, boa noite. decolado agora, 104, controle 1935, morro. 11935, 81, grato. Mário, descida para o nível voo 050. Só presente, Mário. O 81 decolou, tá mantendo o eixo controle. Força aérea 2281, contato radar, subiu-se para o nível de voo 070 na saída Conde. 070 na saída Conde, 2281, grato. Informação de tráfego, manda mais da Força Aérea que decolou, voando com voo para o setor nordeste, não interfere, afastando. Tem início de decolagem da 10, 110 graus, com sinais. Prossiga. Possível autorizar direto o Recife, 8. Aguarde para a coordenação. Aguardando 8, grato. Zero 1, decolar 217, controle 1935, bom voo. 1935, uma boa noite, 601. Salvador, boa noite, gol 1601, passa 1800. Gol 1601, contato radar, suba para o nível 360, saída da El Leda Bridge, presente, voo Leda. El Leda Bridge, da presente, está autorizado direto Leda. Afirmativo. Salvador, boa noite, ao gol 1940, assistente da Uniform, posição 02, autorização Guarulhos 360. O gol 1940, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor, o Elefa, onde intercepta o Zulu 21, no controle 199.35, a torre 198.62. Aciona 5157, o gol 1940. Autorizando Guarulhos, 360, decola da 10, com curva direita, saída Arbus, com transição Elefa, Zulu 21 na aerovia, 11935, controle a torre 1186, transponder 5157. Protegimento correto, reporta estacionamento e táxi, só confirma o portão. É o 02, reportará para o pushback estacionamento. Informe a razão de subida. Tá com 507. Tem Guarani 07. É, tá autorizado o táxi inicialmente, é porto para ingresso na 17 decolagem. Uno 273 autorizado Salvador com fins nível 360. Decola da pista 10. Realiza o perfil da saída da Euleda. Após Leda, voa bridge, Upper Zulu 16, após decolagem, curva à direita. O controle 119.35, torre 118.612, aciona 5151, no gol 1273. Autorizado 360, comprovado no plano da El, Leda, bridge, curva à direita, após 1935, controle, transponder 5151, gol 1273. Cotejamento correto, gol 1273, a curva à direita após decolagem, 1273. Gol 1273. Ok, tem livre ingresso e decolagem da 1-7-7-10 com 10 no corredor axé, guardião 07. Negativo, direto uma área após etapa. Último voo. 1012, obrigado. Doutor Gol, 567, para puxa seu assinamento, 43, posição 8. Último que chamou o solo. O Gol 1567, puxa acionamento, parte 3, posição 8. O 1567, livre, livre pushback acionamento, chama pro táxi 1567. Livre chamar na parte 1567. Controle, uma boa noite, é o Guardião 07. Guardião 07, contato radar, intercorredor axé, mil pés. 500 pés, a intenção através de Pituaçu, seguir para pouso no caso. Reporte para o pouso, Guardião 07. 7. Porto Aéreo 2281 é autorizado a nível de voo 070. Solo 3847, pushback acionamento, solo 505. Portanto, 3897, aguarda para o pushback acionamento, tem uma aeronave efetuando pushback lá no pátio 3, vai iniciar o táxi e vai interferir com seu pushback, o TAN 3897. 3897. 8070 na final, bocado. 8070, lista, pois. Certo. Voo no 601, chama Recife, no 25, decimal 1, no alterna, 133, decimal 25. 25, 3325, boa noite. 3603, copiou o controle? Negativo. Então 3603, após ETAP, desça para 2000 pés, o QNH1 no 0, 1 no 2, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Após ETAP, 2000, reporta não. Parcigol 1567, autonomia de 3 horas e 40 POB, 152, Atena Confins. Em processo 281. Autorizado táxi via PAT 1 no Índia Alfa, no ponto de pé, chama Torre 198, decimal meio, que é legal no 012. PAT 1 no Índia Alfa 1, no ponto de pé, Torre 186, gol no 567. Após a passagem do Boeing 737 da Gol à sua cauda, autorizado iniciar o pushback para 3897. Salvador, boa noite, vou no 567, ponto de espera, pronto. 7 está em calibre, a linha decolada no 0, vento 1 no 0 graus, com 1 no 0 mais. A linha decola no 0, 7, 567. You have clear your startup and pushback. Call me for taxi, Condor 077. Condor 077, startup and pushback approved, call it ready. 3.67, decolado agora aos 3.0, controle 1.9, decimal 3.5, move. Decimal 3.5, grato. Controle Salvador de Gol 567. Bono 567, contato radar, Super Nivigol 360, saída Arbo Elétrico. Portão 3, para pushback acionamento. O Gol no 273 aguarda para pushback acionamento. 3 minutos para pushback acionamento, Gol no 273. Deixa eu guardar para pushback acionamento, Gol no 273. Três meia zero três. Complexo na ILS, chame torre em 1.8.6. Salvador, Gol 940, pushback e acionamento no gate 02. O Gol no 940 aguarda, número 2 no setor. Aguardando, o Gol no 940 como número 2. Do táxi via Índia Alfa no ponto de espera chama Torre 198, decimal 612, que legal no 0, 13, o TAN 3897. Paulo Salvador, Gol 1940. Paulo Salvador, Gol 1940. 1940, prossiga. Informação, é quanto tempo de separação com o tráfego número 1? O Gol 1273 iniciará o pushback após a passagem do tráfego iniciando o táxi. O senhor vai aguardar o pushback dele e o táxi dele. Tá ok, bem. 67. Afirmativo, Gol 1567. Porcito, restrito 320. 567. Força Aérea 2281, 61 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Léus em 120.3. Aracaju, 120.3. Copiou? Está faixa livre. Porto Aguaro, pista liberada, tráfego da companhia já livrou, tem livre decolagem em vento 190 graus com 12 nós. Salvador, chama agora Aracaju em 120-3. Alfa, chame a Juliette. Alfa, antes da Juliette, aí, na 03. 077, Salvador Ground. Bono 263, tem condições de efetuar o pushback com cauda para o faixa 3, chame. Bono 263, é o solo. Só tem na escuta. Bono 263, tem condições de efetuar o pushback com cauda para o faixa 3. Estou mandando com equipe solo autorizado pushback com cauda para o pátio 3, levando o pátio principal. Chame pronto para o táxi no 263, agilizando na medida do possível, senhor. Aqui estamos com pushback, cauda para o pátio 3. No 567, no Recife, no 2000. 260, grato. 01, cheque para mesmo. Copiado, 6259, número 3 no setor. Aguarde para o início do processamento. Aguardando. Papá, papá, Delta Serra Serra, na escuta do controle. Está na Alfa antes da Juliette. 3603 aguarda antes da Juliette, após o tráfego iniciando o pushback livrar pelo pátio 3, autorizado o ingresso até o portão 7, o TAN 3603. Tá, gente, após o gol, o portão 7, 3603. 97, controle 6935, decolada 38. 93. Papá, Delta, Serra, Serra, sua identificação, autorizada a chegada a Mares, desça para o nível de voo 050.